Eu disse divirtam-se! Eu disse divirtam-se! Eu disse divirtam-se! Começou, hey, firmou, oh, a família tá reunida, começa a partida do jogo da vida, meu bro. Tudo bem, tá bom, é uma sigla que para nós muito significa afirma. Para ser homem primeiro tem que ser feto, projeto concreto, vida e afeto. No dialeto, amor verdadeiro, completo meu verso. No inverso, devagar inicia o processo, misturando numa panela, dignidade, vontade, união que dá certo, então se liga no nosso som, 3D. Pulsando forte o coração, tá legal pra você, imagine pra nós. Enrola minha língua mexida, moringa, pimba, a nossa voz. Vassoura, rodo, puxa a maldade pro ralo. Prosperidade, bondade, fraternidade, amizade, humildade, dignidade, verdade, vontade. É disso que eu falo. 3, 3, 3, 3, 3, 3.